Tudo pronto aí para apuração dos resultados do Carnafront 2017? Tudo pronto, Guilherme. Vai começar. Ok, então nos dê o áudio. Vamos acompanhar ao vivo. Senhoras e senhores, membros do júri, representantes dos réus, das escolas de crime, perdão, das escolas de samba. Vamos agora aos resultados da apuração das sentenças da folia do Carnafront 2017. Punidos da Pecúlio, 9 anos e 3 meses. Acadêmicos da Tornozeleira, que terceirizou seu desfile para a estação primeira dos terceirizados, né? Que foi realmente quem entrou na avenida. 9 anos e 4 meses. Bandidagem Independente de São Miguel, 3 anos e 9 meses em regime semiaberto. É, e você pode ouvir algumas vaias, parece que o público não gostou muito da nota, né? Digo, da pena. Obras de Ouro, 9 anos e 7 meses. Nota boa, e se terminar agora, Obras de Ouro campeã. Unidos da Organização Criminosa, 10. E tá aí o que você queria, muita festa na plateia do Tribunal do Júri aqui do Carnafront. Unidos da Organização Criminosa teve a pena mais alta, a nota mais alta, né? E é grande campeã do Carnafront 2017. Houve a festa, hein? Unidos da Organização Criminosa, que desfilou com o enredo Tamo Junto e Misturado, superando aí a favorita Unidos da Pecúlio, que ficou apenas na terceira colocação, né? A Bandidagem Independente de São Miguel, última colocada, rebaixada, portanto, para o grupo de acesso do Carnafront 2018. E caramba, a festa não para por lá, hein? Ouve só! Beleza, a mulher do Gogli já pode desconectar o áudio aí, agora. Muito obrigado aí por todos os seus trabalhos durante essa transmissão. Tchau, Guilherme. Fique com o pai. Vamos desconectando, vamos passando adiante, porque chegou a hora.